9903, efetuando algum desvio. Informo que o senhor está 3.5 milhas à esquerda do procedimento. Rio 5973, prossegue sob operação na proa 060. O 973 já curvou para a projeção 060. 3153, pronto, copy. 3153, autorizado para Galeão, via Upper November 857, Moussou. Nível 340, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5412, frequência do controle Salvador 120.8. 40, autorizado Galeão, decola no zero, curva direita da El, Leda e Rumi, 5412, transponder 208, controle 0, via Pernambuco 257, tempo 1, tá 3. Do 3153, chame para o Pichbeck, acionamento. Eleva transition, squawk 5411, Salvador approach control 120.8. Under 10-3517, clear to Brazil on flight level 360, flight time loop, via FZ017. Take off and for hardcore departure, eleva transition, squawk 5411, departure 120.8, 10-3517, please number 4. That's correct. Turn 3517, call ready to set up and push back. 517. Olha, comandante, eu me desculpe, mas o senhor não está com problema. Curva direita, 10 graus. E eu lhe informo que não é a primeira vez que eu pego uma aeronave da Rio com esse procedimento. O senhor pode me confirmar a matrícula da sua aeronave? Lá para Romeu, Oscar Charlie. India Oscar Charlie, Papa Romeo. India Oscar Charlie. Pode confirmar a pose do Papa Romeo com indicativo? India Oscar Charlie. India Oscar Charlie. Confirmo. Ok, eu vou anotar aqui. E toda a aeronave da Rio que entrar na terminal de Salvador, vou orientar os colegas a checar a matrícula para ver se é a mesma aeronave que está cometendo esses erros de navegação. O problema será reportado para manutenção. Agradeço. Inclusive, da outra vez, eu não reportei, mas chegou a atrapalhar o sequenciamento. Autorizado para ser tão localizador. 1093, reduza para 2009 e desça para 2000 pés. Já está reduzido aí. Pode considerar, agora já iniciou. Considerar isso, 3153. É, 3517, stand by for to pushback number 2 on the second. Informe fui ele. Chama a torre 1995. 2895. Torre ao Rio 5973, capital estabilizado. Passando o estádio no Batuí Trabalho. Pode ir ao Rio 5973. Ajuste 905, tráfego ajustado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, meia dúzia de mais. Ajustado 10014, livre pouso, Rio 5973. A sua identificação autorizada via Mari para 2000 pés, ajuste no 015. Via Mari para 2000 pés, no 015, Rio 5975. Mantenha a chegada 5975. Mantenha a chegada 5975. 1093, ajuste no 015. Via Taxi Índia, no Ponte Fera se matou em 118.95, ajuste 10015. 1015, 1895, Ponte Fera tem direito a dar 3 em zona 03. Country 517, startup approved and pushback, report ready for check. 3517. 973, solo aos 52, direita 1211, solo. A direita, 1211, 5973. Estabilizado no 093. 093, chame a torre 198, decimal 95. 295. Torre igual no 093. Lula 093, bom dia. Aqui avistado, continua a pessoa só aguardando a pista livre, ajuste na 095. Reservado. 573. RIO 5973, autorizado táxi para o pátio 3, via taxiways Alfa e Kilo. Portão prevista 612 e atenção sinalizadora. Alfa e Kilo, portão 612 e 5973. Autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Júlia de Portão 07. Gol 9980, a sua identificação, desça via BOF para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Paranaguá, achando identificação, voe direto Mari para a chegada Mari, informe ideal de descida. Mantenha a praia de Mari, desça para 050. É 3153, deu pro lado de 58, controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, decolando 6, escuta. Tá 3153, contato reverso, bom dia, 340, via da El. Via da El, 340, tá 3153. Autorizado ILS, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS, pista no 0, ou no 0 no 5, ajuste no 975. Airborne, at 01, contact solid approach, 120, this is my 0, have a good flight. 120, this is my 60, thank you sir, have a good day. 3517, passing 1,800 feet. 3517, radio contact ground level 360 via Arbor Departure. 360 via Arbor Departure, time 3517. Natural 9972, desça sem restrições para 2B3, autorizado em LS, ajuste no 015. Sem restrições para 2000, livre LS no 015, 9972. Gol 9980, reautorizado via Bonf para 2B3, ajuste no 015. Via Bonf, 2B3, gol 9980. Gente, o plano tá valendo até as 10, quase 0906, Lu. Rio 5975, estabilizar o localizador, pista 10. Rio 5975, bom dia, ajuste na 0 no 5. Estado por autoridade, pista 10, vento no 30 graus, 8 mais. Livre pouso, pista 10, Rio 5975. Ponto 3153, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, centro Recife, 3153, obrigado, bom dia. Bom dia. Geral 9970, essa identificação autorizada via Mari para o nível 070. Saída da El, Leda, Mótiva. Aciona 5431, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Campinas, via Pesulu 10, com base Pesulu 16, alto ponto de voo. Autorizado 320, decolada por turno 0, saída da El, Leda, Mótiva. 5431, transponder 208, o controle Salvador, azul 401. Correto, azul 4201, no time para o feedback acionamento, ponto 9. Papapá, sob decoração, voe na proa 050, desça para 2000 pés, 10 no 5. estabilizado, 9972. Lá 9972, chama a torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. 5975. Salvador Sideral 9972, bom dia. Passando externo no momento, baixado de sua casa. Sideral 9972, bom dia, ajuste 9095. Continue a aproximação, aguarde, pistolete. Continue a guarda. Sideral 9970. 9970, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 4040, nível acionamento pushback, chegue para o TAC. Salve Salvador, bom dia. 5975 da Rio, livrou. E o 5975, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi Alfa Kilo. Prevista meia dúzia Romeu, atente aos sinalizadores. Táxi para o pátio 3, Alfa Kilo, meia dúzia Romeu, Rio 5975. Jogo 9980. 9980, chame a torre 198, decimal 95. 1295, bom dia. Bom dia, gol 9980. 9980, bom dia, 1015, continue a aproximação, vamos lá em pistolinha. Ok, agora pistolinha, 1980. General 9972, solo 10, direito 1211, solo. 211. Solo 211. Esse é o chaleminha 225, prepara a saída, ó, aguarda, Fabi. Agora, graças. Sideral 9972. Sideral 9972, bom dia. Táxi Alfa Kilo, atento ao 72 da Rio, táxi na Alfa. Até o pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, observando o Rio, pátio 3, atento ao sinalizador. Na linha 225, pronto, cópia. Chalé 6225, autorizado para Brasília, via Upe Zulu 17, conforme roda do plano de voo, nível 380. Vai falar da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa. Aciona 5427, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. 6225, autorizado Brasília com Ford, Upe Zulu 17, para decola 10, curva à direita, Arbor Elefa 5427. 208, nível 380, para o menos. 225, chame para o feedback acionamento, portão 3. Camarada, 3. 72, para informação, produção prevista, 5 Lima. 9970, reduza para 2,0 mais. Índia até o papel, correr direita para 060. Direita 060, 4040, confirme as pessoas a bordo, não consegui copiar. Ciência Azul 4040, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 e a parte principal táxi Índia, no ponto de espera chama torre em 118.95, ajuste 10.15. Controlada, prossiga. Solo 13, direita no 211. 21 agora, bom dia. Subirá 9970, curva direita pro 060, limite localizador. Taxi Alfa, passagem da Júlia. Alfa, matéria da Júlia. Salvador, bom dia, né? 629, tem informação com o Trote da Leão. Xené 6211, bom dia, prepara a saída da El, aguarda a cópia. Guardando 6211. Voo 9980, autorizado táxi para o pátio principal via Juliet, portão 04. Juliet, portão 4, bom dia. Aproximadamente portão 3, o Xané 6225. O Xané 6225, coordene com a equipe de solo após parqueamento 737 da Gol no 04, tem direcionar feedback limitado. Após o Gol na 4, inicia a porta táxi, da Luz. Xené 6211, pronto cópia. 40 graus, 79, 40, 40. Cópia 6219. Xené 6211, autorizado para Galeão, via Up November 857, Moussou, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após Irumi, onde intercepta a aerovia. Aciona 5432, frequência do controle Salvador 120.8. Xené 6219, autorizado Galeão, nível 360, via Up November 857, até Moussou. Para a saída da El, Leda, 5432, controle 120.8. Correto, Xené 6211, chame para feedback acionamento, portão 5. Para 6211. Para 1709. 1709, será 1709. Vai interceptar o Sideral 9970. Alô, bom dia, Gol 91963, autorização para Rio de Janeiro, Porto Galeão, posição 6. Gol 1963, pronto. Pronto. Gol 1963, autorizado para Galeão, via UP November 857, Moussou, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Irumi, onde intercepta a aerovia. Aciona 5434, frequência do controle Salvador, 120.8. Termo autorizado 360, para November 857, Moussou. Decolando da 10, curva direita da El, Leda, Irumi. 5434, eu transpondo e o controle 1208, 1963. Correto, Gol 1963, chame para pushback e acionamento. Câmara. Autorização do Gol 1093. Voo 1093, autorizado para Confins, via rota do plano de voo, Lopesuru 21, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, após voa nítico, aciona 5435, frequência do controle Salvador 120.8. 5435, gol no 03. Correto, gol no 093, chame para pushback acionamento ponto 7. Salvador, bom dia, rural 9970, está na final baixada de trabalho. Federal 9970, continua com a informação, guardando a direção de pouso, ajustado no 095. Até o papá, solo de 19, confirme o pátio, pode estacionar? Pátio 3, tá bom. Pátio 3? Pátio 3. Ok, será coordenado com a infra-aero, liberar a chave de solo, 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Então, o pátio 3-0-1, não precisar o táxi para o ponto da pista no 0, e a pátio principal, táxi Índia. O ponto de ação na torre em 1.18.95, ajuste 1.0.15, segue com o número 2 para decolagem após 3.2 da Avianca. Olha, metade da parte 1, com o ponto de ação na torre 1.8.95, ajuste 1.15, segue com o número 2 para Avianca, azul 4.0.9. Cinema 2.5, 1.4.1 após, com fins alterna 3 horas e 10 de autonomia. Na 6225, autorizado táxi para o ponto de saída da pista no 0 via táxi Índia. O ponto de saída chama a torre em 118.95, ajuste no 015. 15 de vez táxi, canal 6225. Salve, bom dia, papá, Romeu, dia da papá. Solicita parte da táxi até o pátio 3. Solicita papá, Romeu, Índia, até o papá, aguarda um instante para o táxi. Solicita sendo apoderado no pé. Deixa eu aguardar aqui. Um abraço, Ronaldo. Papá Romeu, Índia, até papá, confirme quanto tempo que pretende ficar no pátio 3? Índia, até papá, somente para descarregamento, depois prossegue para o pátio da... o pátio geral. Papá Romeu, Índia, até papá? Só mais um teste. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 1288. Recife 28, decimal 8, azul 4040, bom dia. Bom dia. Papai Romeu, Índia, até papá, autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi Kilo. Lá, quando lá tem que ser o sinalizador, disposição prevista 2 Lima. Disposição 2 Lima, via Kilo, Índia, até papá. 0-0. Para, por tiver questionamento, a Canela 62, seu nome, ninguém se encontra. Canela 62, 1-1, liga acionamento, feedback sanitário. Feedback acionamento, 62, 1-1. Federal 9970, solas 23, direita 121, decimal 1, só. Direita 21, Federal 9970. Táxi Alfa e Kilo até o pátio 3, posição prevista 5 Romeu, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, chamada 5 Romeu. Volte do pátio 3 para o pátio principal. Confirme a posição do pátio principal, Alfa que seja net. Posição 09 do pátio principal. Gente azul, Alfa que seja net, agora para a gente ao rebote. Chilerne 225, decolado aos 25.208, boa viagem. Obrigado, Juan. Seu Arbor. Chilerne 225, contato o radar, suba para nível 380, direto Elefo. Direto Elefo, 380, 225. Patrulha, Salvador, bom dia, passando em 2229, transfere. Matei 170 para Arizona. 2229, desça para 2003, ajuste no 0 no 5. 2229. Descendo para 2000 com 0 no 5. 2229. Azul Alfa X-Ray Juliette, na escuta. Azul Alfa X-Ray Juliette, na escuta. Alfa X-Ray Juliette, autorizado início do reboque. Reforce para ingresso no pátio principal. Azul Alfa X-Ray Juliette, seguinte. Para o táxi, Centenário 62, zona 1, com 1-4, mata a bola, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Chalé 6211, autorizado o táxi para o ponto de pé da pista no 0, via pátio principal, táxi Índia. O ponto de pera se matou em 118, decimal 95, ajuste 10, 15. Estado principal, Índia, 102,95, ponto de pera, 8062, 11. Salvador, bom dia, o Azul 2775, informação forte. Azul 2775, lá para o Edmar e reporte grande descida. Para o Edmar e chamar para a descida, o Azul 2775. Dia Tango Yankee, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 29.208, boa viagem. 208, é mais. Sou Salvador, muito bom dia, chinelo 62 no ano, no ponto 0 da 10, pronto. Dia 201, Daniel e mantém no 0. Daniel e mantém no 10, 62 no ano. Controle Azul 4201, bom dia. Azul 4201, contato reverso, bom nível 320, via da El. 320, via da El. O 4201. Com POB 174, 3h40, Campinas. Com 1963, autorizado táxi para o Conselho 10, via Pátio Vegetal, táxi Índia. Então, o Conselho Sérgio chama Torre 118.95, ajuste no 015. Pátio Índia no Conselho Sérgio 895, com 1015, obrigado, tenha um bom dia, um bom trabalho. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, meia dúzia de noite. Autorizou decolagem no zero, chinelo 62 no 1. Salvador, Azul Alfred, Sergilia, solicitando ingresso no pátio principal. Gente, Azul Alfred, Sergilia, aguarde para ingressar no pátio. Ou 1093, na escuta do solo. Ou 1093, posso ser estimado para início do pushback. Mais um minuto. Gente, vou 1093. Eu já tive autorizado. Confirmando o voo no 093, fornecido já o pushback. Afirmativo. Gente, voo no 093, devido acionamento pushback, semi-taxi. Calculado os 3-1, chamo o controle 208. Boa viagem. Boa, 208, boa. Chinelo 209. Torre, bom dia, 963, aproximando o ponto 0 no 0, próximo. 963, autorizado a linha e manter o no 0. Ali mantém no 0, 9, 6, 3. Profesor 17, conforme nota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, eleva. Aciona 5440, frequência do motor Salvador 120, decimal 8. Transponder novamente, por favor. Transponder 5440, voo no 865. Autorizado 360 para Brasília, via roda do plano de voo, 1-7. Decola da pista 1-0 com curva de leite, com a saída Arbor, transição Elefa. O transporte é 5440, controle 20, 8, voo no 865. Correto, voo no 865, chame para o pushback, acionamento, ponto 8. Vou parar. Alfredo Salvador, Oceanair 62 Rio Nono, pode confirmar, a gente está autorizado a subida ao 360, senhor? Negativo. Ok, 162 Rio Nono. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 30 graus, 629. Eu tenho nível de decolagem com 963 no zero. Azul 4958. Duna, informe da UDC. Direto Duna, informará da UDC, a parte 95. 95, ajuste no 015. Bem, parte de volta, ajuste no 015. Boa noite, 65, na escuta? Boa noite, 65, na escuta. Boa noite, 65, possui estimado para início do flashback? Azul, Alfa, Juliette, escuta. Bom dia, Gol 963, decola da El, Leda, iluminação, escuta. Gol 963, contento radar, subavia da El para nível 360. Sobe via 360, Gol 963. É o gate 09. Reporte ao teste. Juliette 240, 240, 240, azul 275. Gente, reduza para 200, nós, sobre decoração, mantenha presente pro até o localizador. Reduzindo 200, mantenha pro até o localizador, azul 275. Tecido, azul 4958. 4958, desse mantenha nível 060. 621, chame centro Recife, 1251. Chame 621. Para próximo, 093. 93, autorizado a linha de colapso no 0, vento 130 graus, 7 nós. Valeu, 2775 para o localizador direita 060. Desce para 2000 pés, autorizado. Ele se ajuste no 0 no 5. Direita 060 para o localizador 2000 no 0 no 5, azul 2775. Estabilizou no localizador 2229. Chame a torre 19895. 2895, 2229. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Azul 4958, desça para 2000 pés, 1095. Desce para 2000 pés, o azul 4958, 1095. 2229, bom dia.